35 no 7, desça para 5000. 5000, 35 no 7. Torre Salvador, OTAN 3, 171 no posicionamento, no 10. TAM 3171 está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Desde posicionamento, ótimo, táxi 3171. Controle Salvador, bom dia. Tantrizona 53 com a Golf, descendo até 160 na proa de Alagoinha. Tantrizona 53, controle, ajuste 1014 agora, desce para 8000 na bomba. O senhor está aqui agora, meu amigo. Nós estamos descendo então para o 080, 1014 na proa de Alagoinha. Positivo. Tan 3597, eu ajustei o 104, e autorizado para 2000 na via bom. Positivo, via bom, via bom, e copiado 1014. Autorizado, via Pat Índia, ponto espera 10, aposto para decolagem, altímetro 1014, 3171. Pat Índia, ponto espera 10, reportada pronta, Tan 3171, ajuste 1014. 5808, após a passagem do avião da TACAL, da sentido ponto espera, autorizado puxar, acionar no 5 e a porta de TACA. Sente, fazer a passagem do Airbus, a cauda autorizado por posicionamento 5808 AB. O tráfego tinha sido destruído após a sua passagem, iniciou e parou, pode prosseguir agora. 3171. 5808, tá escuta? Tá escuta. Era após o tanque, hein? Cliente. Autorizado, LR decolar, vento calmo, altímetro 1014 da 3171. Liga, LR decolar, 5808 com 142 a bordo, autonomia de 3 horas e 29, alterna com fins. 142 com fins, 3 e 29, táxi em frente, segundo direita, Índia, ponto de espera, ponto de espera colagem, altímetro 1014, web 5808. Em segunda direita, chama a prova, ponto de espera 1014, ajustado 5808, web. Papá Romeu, mais Papá Lima. É, é o Papá Romeu, Itália, Papá. Te olhou Fatango em frente ao hangar da EVTA para a copatorização Petrolina, chame solo 1219, por gentileza. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Sierra Fatango. Charlie, Alfa Tango, o número peste Petrolina está autorizado a decolar pistão 7 para o norte. Inicialmente até a liberação do controle para seguir na direto. Controle opera 120 décima 8, assina 5122, Charlie Alfa Tango. Tá correto, confirma o abordo e autonomia? Um abordo, 3 horas de autonomia. Gente, um abordo, 3 de autonomia, funcionamento táxi 286, tira a vontade. 286, abordo. Abordador, bom dia, forma tira a vontade. Tira a vontade, bom dia, funcionamento autorizado, é porte táxi decolagem, qual a PB? Zero único. Zero único. Espera pronto 10 web 5808. Só um instantinho, tira Fatão, vou checar que eu não tenho essa informação em mãos, ok? Graças. 5808 WebJet, Lear decolar autorizado, vento de. Vento é calmo, 1014 notinho. Autorizado a Lear decolar, 1014, 5808 WebJet. 0 curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120 da cima 8, acena 5144. Autorizado 360, avião, decolagem da 1-0 com curva direita, na da Elvinda, após bridge, apesou 1-0, 1-4-4 é o transponder, 119-80 é o controle de saída, para o gol 8-0 para o 1-2-0, décima 8, controle, reporta para o Xbox, será? O gol no 8-0 para o 1-2-0, décima 8, é o controle, reporta para o Xbox. São 35 do centro, está agora 3 milhas para o externo, tem seu pessoal localizado lá. Positivo, senhor, está... Checo 3, chame a torre, 1186. Táxi autorizado então até a interseção, é ponte pronto para decolagem, temos o R1 até o próximo marcador externo, ok? E a frequência Petrolina 125, 125 decimal 70. Objeto 5808, declarado 215, controle 19, sequência 120, 120, décima 8. 28, obrigado. Bom dia, Torre, esse é o TAN 3517, passou Simbra, baixar a trava. 3517, avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento calmo. Calmo, pouso livre, pista no zero, TAN 3517. Fatango, só corrigindo, até que você tem interseção. Tem condições de taxiar a baixa altura até a cabeceira 17 agora no paradecolagem? Positivo, senhor. Ok, conforme então, baixa altura até a cabeceira 1-7, devido ao tráfego final 1-0, com o poder autorizado, ok? Positivo, senhor. Paulo, Salvador, gol Onomenga 42. Fata. 390, autorizado. Via Peruístico 58, tá com a pista no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5155. Foro 642, autorizado a Recife, 390, vai servir 58, desce por meia esquerda, Puca, Caju, controle 208. E o transponder 5155. Tá correto, reporta push. O gol no 804. Foi no, o gol no 642. Camarei, também passa mesmo. Ah. Livre. Grato. E o senhor veio transferido pra cá? Não, eu sou veterano aqui. Te ouvia lá no Galeão, eu acho. Também, Galeão também. Isso aí, então. Prazer ouvi-lo. Bom dia e boa semana. Isso aí. Com essa voz. É, é. 35 do 7 no solo 19, direito 1219. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu de Salão Fatango. Tchau, Fatango, controle. Positivo, bom dia. Tá indo pra Petrolina, meu pai. Bom dia. Prossiga em condições visuais, informe estimado para pouso em Petrolina. Positivo, estimado vai ser aos 1120, senhor. 1120, ciente. Informe livrando a zona de controle. Livrando a zona, informará. Controle Web 5808. Siga. Cidade Voia Lepa da presente? Livre. Obrigado, Lepa. 3153, livre, aliás. 153, formarei estabilizado e visual no setor. Antrezano 71, chame Recife, 1288. 1288, 3, tudo acertando, boa. Boa. Confirmado pro 3597, o gate é um 5, né? 07. Gente, 07, o 3597. Web 5808, direto ao Fito. Fito, obrigado, 5808. Bom dia, Azul 4069. Azul 4069, bom dia, Campinas 360 via UP Zulu no meio. Aí cola pista no zero, curva direita, será Dael, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5153. Autorizado Campinas, nível 360, Pedro Zulu no meia, decolando da pista no zero, curva direita da El Leda Bridge, 5153, no transponder controle 208 azul 4069. Está correto, porta push, 4069. Reportará a posição 34069. Para posicionamento gol 1804, mano, gate 1. Autorizado, pushback, sinal de contato, 1804. 1804, vamos lá, tá? Salvador Ground, GOA 607, heavy information, hotel. GOA 607. To Guarulhos, side level 360 via upper Zulu 2-1, take off runway 10, right turn, aboard the Patria, Alepha, after 27 airway, departure control 120 decimal 8, cock 5160. Confirm, upper Zulu 2-1 or upper Zulu 4-4? Upper Zulu 2-1. Roger, GO 1607. Autorizado, pista no zero, vento calmo. Calmo, obrigado, chefe. 607, read back. Ok, clear, flight level 360 to Guarulhos via upper Zulu 2-1, take off runway 10, turn right, avoid departure at left position, departure control 10, small 8, cross 510, GO 1607. Just confirm and aboard the pattern, report red push, go on 607. Purple push, go on 607. Back acionamento, TAN 3890. Chama o solo, por gentileza, já ativado agora em 129, por gentileza. Ok, 129, entra. 3153, no solo, 25, direito, 29. Direito, 29, tá, 3153. 3890 para pushback acionamento, está na rota 13. 3890 autorizado pushback, sinal, para ataque. Voltar a para ataque, está 3890. Fala Salvador, bom dia, está 3153, livro. 3 taxi alfa, reporta antes da Juliette. Taxi alfa, reportará antes da Juliette, 303. A Alfa Santa Juliette está 3 horas do TAM. O TAM 3890 mantém posição, aguarda a companhia Taxi Reta, aguarda após iniciar o busca. 3890 solo? 3890 solo? Mas conta o TAM 3890. Mantém posição, aguarda a companhia Taxi Reta, aguarda após iniciar o busca, hein? Ok, TAM 3890. 3153 Taxi Reta, Juliette, portão 10. Juliette para 10, está 3153, a direção. Voo no 642, pushback acionamento número 8. 642, número 2 do setor agora. Guarda agora. Para o táxi Gol 1804, está com 160 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, terminando Campinas. Autorizado o táxi via Índia e Alfa, com temperatura 18,6, aqui nega 1014, Gol 1804. Motivação 18,6, bom dia. Outra solo, tá 3890, pode iniciar o feedback e acionamento? Sim, 3890. 3890.